passa no ar. Beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar, raio.